certo o objetivo da apresentação, também pela forma de como o tempo foi organizado, não é recolher uma série de dados à publicação, já não é, ou científicas ou de qualquer nível, mas no fundo é mesmo para suscitar o debate cá entre nós, né, e falar um pouco mais abertamente sobre aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente entende. Então, uma das coisas que vem à mente é que, bom, a educação hoje em dia não é só um meio para a libertação pessoal, né, de cada indivíduo, é também uma medida indispensável para a capacitação social e o desenvolvimento estrutural e profissional de qualquer sociedade. E todas as sociedades hoje, quer as mais desenvolvidas, quer as menos, né, passaram por um processo de educação, desde os mais novos aos mais adultos, para, no fundo, não é se desenvolver o intelecto, porque quando se desenvolve o intelecto e pensa-se individualmente, então a sociedade também cresce, não é? E tem aí uma grande frase de Nelson Mandela que diz que, bom, a educação é a arma mais poderosa que se pode usar para transformar positivamente o mundo, não é? E, bom, ele fala aí do mundo, mas, bom, pode-se entender o mundo como um mundo de maneira, não é, global, mas também um mundo de maneira, não é, individual. Então, se você consegue se transformar, então, toda vez que alguém se educa e se transforma, está também transformando o seu próximo. E ao transformar o seu próximo, está a transformar a capacidade intelectual e a desenvolver a realidade social. Então, o objetivo, às vezes, é isto. Não é? E para o caso Angola, bom, como sabemos, existe uma grande deficiência, não só na provisão de um meio de educação, desde os níveis, né, primários e secundários ao nível, né, superior, mas também vê-se que, bom, mesmo quando há, às vezes não é das melhores, né, qualidade, né, e tudo mais. E isto vê-se desde as escolas ou as instituições públicas e também as instituições privadas. Agora, quanto à educação, pode-se falar não só em instituições de ensino como tal, mas também pode-se abranger ao caso da família, porque afinal a família é ali onde começa-se a primeira educação como tal. Mas se não existe uma boa educação dentro das instituições como tal, então também vê-se que a educação no centro da família começa a degradar-se também. Então, existe uma relação aí muito, digamos que, positiva. E embora não estamos a falar da família como tal, a educação dentro das instituições é aquilo que mais quer, porque só assim é que se desenvolve também a sociedade. É. Bom, existem vários motivos, não é, que levam as pessoas a se formarem no exterior, desde os motivos financeiros, não é, aqueles que podem, mas também desde os motivos puramente acadêmicos, o próprio Estado, as próprias instituições, enfim, criam sempre razões para diversificar a própria educação. Eu, pessoalmente, beneficiei de uma oportunidade como tal, e, enfim. Então, mas também, do ponto de vista acadêmico como tal, os motivos mais hesitantes são, desde a ciência, a tecnologia, as engenharias, não é, até o desenvolvimento, não é, ou a capacitação das ciências humanas e sociais. Não é? Ou então, para o caso da Angola, já que existe uma falta local, não é, de maneira geral, há aí a necessidade, então, das pessoas, bom, não só irem buscar uma educação no exterior porque assim o querem, assim e assim o desejam, mas também porque precisam para, digamos, que possa ajudar o país, quer em termos de desenvolvimento da ciência e de outras áreas mais técnicas, assim também como a capacitação humana de maneira geral. E entre os motivos mais específicos, bom, isto falando já a nível da educação no ensino superior, temos a especialização, não é? A busca de ensino com maior e melhor qualidade. E também a ideia de que também a ideia de que com um ensino no exterior pode haver mais ou menos saída no mercado de emprego. Temos ainda a capacitação e as experiências acadêmicas como tal, porque quer os países em que lá se vão, quer o país em que os estudantes saem, no caso Angola, acabam se beneficiando da inter-relação e das experiências, quer a partir da cultura como, e outras. Mas, importantemente, também um dos motivos que não é, leva as pessoas a irem buscar uma educação, sobretudo nos países não é, mais envolvidos, é o aprofundamento às técnicas de pesquisa, para que uma sociedade como a nossa, então, passe não só a depender, não é, desses lugares do ponto de vista, não é, de produção e tudo mais, mas também que não é, possamos já, a partir de nós mesmos, desenvolver as nossas técnicas de pesquisa a partir da ciência e o desenvolvimento tecnológico e por aí. Mas a experiência mostra que, bom, isto hoje noto depois de, não é, de estar algum tempo também no exterior, de que não é que haja culturas superiores ou que haja povos mais inteligentes do que os outros. Na verdade, o que existe é, não é, raça humana, não existe homem e mulher e tudo mais. E do ponto de vista científico como tal, se aposta mesmo numa educação séria, olha que, segundo os meus cálculos, levam apenas 7 anos para se desenvolver uma boa sociedade em termos de educação como tal, mas que tudo depende de uma aposta séria, não só de um Estado, mas também de um povo, de uma sociedade e de cada indivíduo como tal. Então, a responsabilidade às vezes não passa só pelo Estado, não passa só pelo povo, não passa só pela sociedade, mas parte pessoalmente de cada, não é, indivíduo. Então, hoje em dia, embora já não é, muitos jovens angolanos, sobretudo o governo cria apostas através, por exemplo, do INAB e de outras oportunidades de investirem na educação, não é, dos seus jovens, aqueles que então passarão a digamos, a criar as possibilidades para que o país como tal esteja numa, digamos, situação de comparatividade para com as outras nações. O que se nota depois é que, bom, para o caso Angola, não só há uma deficiência na provisão da educação, temos também o problema da aplicabilidade, não é? E o problema, não é, do emprego, não é, dos formandos nas suas áreas específicas. Para dar exemplo, bom, alguém que não é, então, bom, às vezes o que se vê depois é a ideia de que alguém que estuda uma certa área em ciências, depois não consegue ver uma aplicabilidade cá, porque não se cria medidas locais para ou dar continuação àquele aspecto, ou então medidas para desenvolver a tal ciência. E então, bom, para dar um exemplo, a taxa de desemprego local está por ali entre 25%. Bom, e isto ainda excluindo aqueles que não é que não é, bom, aqueles que estão, não é, fora e que, enfim, ainda não estão cá a procurar emprego. Então, mas vejo que há uma relação negativa entre o crescimento do PIB, porque sabemos que a Angola nos últimos anos cresceu, não é, de algum modo, de maneira, não é, extrovertida, não é? E isto, segundo os dados do SEIP, no seu relatório econômico de Angola, isto é, não é, entre 2012 e 2013, mas há uma relação muito negativa entre o crescimento do PIB e a taxa de desemprego, assim como o crescimento do PIB e a taxa de natalidade. Ou seja, existe uma relação negativa entre o PIB e a taxa de desemprego, mas uma relação positiva, quase que proporcional, entre o PIB e a taxa de natalidade. Então, estamos a ver uma sociedade que não só está a decrescer em termos daquilo que é a oferta de emprego, mas como continua a aumentar o número de indivíduos, quase que ao mesmo nível que o PIB cresce. E, bom, isto no lado do, no lado do desemprego. Agora, no lado da aplicabilidade, existe, claro, não é, em muitos dos casos, a falta de estruturas comparativas como tal. E também, e essas estruturas podem vir a partir de oportunidades, não é, privadas, ou oportunidades, não é, governamentais, ou oportunidades, não é, individuais, tá, e por aí. Mas também existe uma falta de, não é, ou seja, um sistema como tal que visa o enquadramento profissional e o desenvolvimento na base, não é, não é, dessas pessoas. E isso, claro, é algo que não se nota só aqui, mas nota-se também em muitos dos países ao redor do mundo, mas que os outros países, no mínimo, são capazes de manter essas taxas ao mais nível, ou seja, ao menor nível possível, mas que também são capazes de criar oportunidades que não só complementam aquilo que é a formação, mas que podem, de certo modo, ajudar a pessoa a se desenvolver. Existe também a falta de, bom, conselhos, porque também, às vezes, não passa só, não é, pelas instituições privadas, não passa só pelas instituições de governo. Às vezes também passa pelo o empreendedorismo pessoal, a ideia de que também as pessoas que se formam, às vezes, fora nunca conseguem, ou por falta de oportunidades, ou por falta de ideias, criar conceitos locais que lhes possa, então, digamos, virar a situação de um ou de outro modo. E depois tem a questão de indústrias, não é? Tem a questão do nacionalismo também, da produção ao intelecto, em todas as áreas. Agora, evitar que todos vão a uma educação como um subterfúgio a empregos. Porque, bom, o que se nota depois é que todo mundo, não importa a formação que tenha, acaba dando aulas, não é? Acaba sendo um professor universitário, um professor de universidade. Então, o que se vê aqui é que, de um certo modo, está-se a criar uma sociedade em que todos são professores. E isso também não é bom para uma sociedade. Claro, é bom que haja professores e professores de qualidade, mas quando se é professor só para, não é, ter a ideia de que é aí onde está o emprego, é aí onde posso ajudar, é aí onde posso o quê, então também nem sempre é muito bom. Então, deve-se investir mais na pesquisa e, sobretudo, na capacitação profissional a todos os níveis. Estas ideias, enfim, acabam por depois criar um fenómeno global, o próprio, ou seja, a começar com um exemplo, a própria Europa, não é, passou por um grande problema que era a retenção dos seus quadros. Né? E há quem argumenta hoje que bom, os países como os Estados Unidos, e os países os nórdicos como tal, hoje só são o que são porque beneficiaram-se muito não é, de intelectos europeus que iam emigrando nestes países e foram assim ajudando a desenvolver a ciência, a tecnologia, né? ao invés de, por exemplo, os casos como a Rússia, que entre os anos 1960 e 50 e etc., tinha uma grande, ou seja, um grande potencial de serem numa das potências do mundo em termos daquilo que é o desenvolvimento, não é, e a capacitação do seu povo, mas por não criarem oportunidades locais ou por criarem conflitos que depois acabaram fazendo com que as pessoas fossem, enfim, então acabaram enriquecendo outras sociedades. Então, qualquer sociedade das mais desenvolvidas, as em busca de desenvolvimento, correm sempre este risco. Então, o brain drain é a ideia de que é a fuga do capital humano, sobretudo o intelectual e o profissional. Falava da Europa de maneira geral, os Estados Unidos também, nos anos já 70, teve que criar uma grande reforma, não é? E ainda continua a criar, na medida de que, bom, era preciso desenvolver as suas próprias indústrias, não só as de produção, mas também as indústrias mesmo intelectuais, para que retivessem então aquilo que eram os seus formatos. Hoje a China, argumenta-se, vive-se, não é também um caso idêntico, embora para o caso da China fala-se mais do brain drain em termos de educação, não mais para desenvolver as suas indústrias, já que lá já há indústrias, só que são indústrias muito baratas, mas para desenvolver a intelectualidade dos seus indivíduos. Então as pessoas acabam buscando formação fora e acabam ficando lá em função de depois também não ter muita aplicabilidade para onde vão. E tem o caso da Nigéria, Portugal e, claro, Angola. E a ideia é, bom, buscar oportunidades mais competitivas, que forem de carreiras ou profissionais, sobretudo porque vivemos num mundo, vive-se num mundo extremamente competitivo. Agora, o que Angola em particular deve fazer para este fenómeno, não é? Coloco esta questão. Será que apenas passa pela diversificação da economia? Hoje como se responde ao facto de que está-se a viver em crise, não é? Ou de que se dependeu muito por muito tempo em recursos. Será que passa apenas pela diversificação da economia? E se sim, não é? Como? Não é? Ou passa por uma estrutura macroeconômica que atenda às necessidades de um país em progresso como tal? O que será de Angola se 50% dos intelectuais adotarem o fenômeno brain drain? Digo adotar, se calhar por falta de uma terminologia, porque às vezes não é que se adota, mas enfim, em função daquilo que são as aberturas. Então são questões que nos podem ajudar a pensar sobre isto, mas também são questões que, no fundo, nos ajudam a repensar um pouco sobre a sociedade como tal e até aí onde é que nós queremos estar. E, bom, em termos de conclusão, muito rapidamente, bom, para Angola, eu acho que existe uma relação, e isto já é comprovado, não só negativa entre o crescimento do PIB e o desemprego, mas sobretudo nesta fase crítica, quando, enfim, não se está a produzir quanto se esperava e a taxa de desemprego continua, não é, a descer, ou seja, a subir, neste caso. E também existe uma relação negativa e bastante desproporcional entre aqueles que, de maneira geral, quer por via de governo, quer por via individual, quer por via não é, privada, quer, enfim, não é uma a formação no exterior, mas depois também um enquadramento profissional e, sobretudo, específico, aí onde, é aí onde... é aí onde depois se diz que, bom, as grandes sociedades se fazem na medida em que cada um ocupa o lugar em que deve estar, né? E para optimizar não só os custos, mas também os benefícios, né? E que, mas o que se vê cá é que, bom, às vezes não é, e nem sempre as pessoas estão ali onde desejam estar em função daquilo que são. E isso vê-se não só no setor da ciência, no setor das indústrias, mas no setor de finanças, no setor da economia, sobretudo no setor da política, também. E depois tem também uma relação muito negativa entre, bom, ou seja, assim como o desenvolvimento e uma estrutura técnica, ou seja, não se cria ou não se, não é, criaram oportunidades de, não é, de desenvolvimento técnico como tal. Então, dá-se a ideia de que, às vezes, o indivíduo para desenvolver uma técnica, não é, um modelo, ou uma série de hipóteses e axiomas, e, enfim, tem que depender ainda, não é, daquilo que, não é, daquilo que se aprende fora, em vez de estar cá e criar a partir das bases que se tem aqui. Então, e isto acaba por dar uma continuidade à dependência como tal, não é? E por isso é que, em alguns modos, o país está onde está, porque, embora já se produziu de um modo ou do outro, e já se cresceu de um modo ou do outro, o país parece que continua pior do que estava em certos, não é, ou seja, em certas medidas, porque não se capacitou, a sociedade, não se capacitou a estrutura local ou a individualidade local. Não se capacitou, em muitas formas, o intelecto local para aquilo que são os desafios da nova, não é, do mundo moderno como tal. E este gap, claro, é muito mais evidente em ciências naturais, o que aterroriza, não é, muito, visto que uma nação não só se desenvolve em termos de economia e política, mas sobretudo desenvolve-se através da técnica, né? O resto são apenas políticas. Né? E entre as, não é, possíveis saídas, e é aqui onde, bom, gostaria de abrir, não é, mais o espaço para, não é, os comentários e opiniões e questões, mas uma das possíveis saídas, não é, bom, criar seriamente mais estruturas de ensino local, não só de ensino, não é, hoje o primeiro ciclo, mas sobretudo o segundo e o terceiro ciclo, neste caso, e com qualidades, porque a ideia que, não é, hoje tenho e hoje penso que seria bom ter, e alguém ainda, não é, ao comentar comigo recentemente sobre essa questão, ele diz que, bom, segundo as experiências dele, olha que parece que pode até custar algum dinheiro, mas parece que não custa nada ou não custa muito esforço em termos de desenvolver o que é de bom aquilo que os outros têm, ou seja, desenvolver uma educação muito boa. Tá? Porque a ideia que depois se coloca é, bom, como não é, evitar, ou seja, como atrair, não é, em termos de educação, como atrair os estudantes dos outros países a procurarem educação aqui? Ou seja, como tornar o nosso mercado mais, não é, competitivo, com maneiras a ajudar os outros a se desenvolverem também, mas também com maneiras, sobretudo, não é, criarmos nós mesmos as, não é, as políticas de desenvolvimento que hoje queremos para uma sociedade mais, mais progressiva. E o que fazer do ponto de vista social, econômico, não é, político e científico para melhorar o quadro de Angola ou o quadro em Angola. Então, essas são mais ou menos algumas, ou seja, algumas questões e algumas saídas que gostaria de ter. E obrigado até agora pelo. Ok, obrigado, Ricardo, pela apresentação. Vamos ter agora cerca de 30 minutos de perguntas dirigidas ao Ricardo, comentários e algumas opiniões com relação ao tema que foi apresentado. Basta que levantem a mão para indicar que tem alguma colocação. Faz favor, Sr. Alan. Como uma resposta de uma destas últimas questões, a sua primeira questão aqui, em como atrair estudantes, os colegas vão recordar que o Dr. David Strangway fez uma palestra aqui. O Dr. Strangway é um membro do Conselho da Administração no nível internacional do DW. O Dr. Strangway estava a promover um projeto para atrair acadêmicos angolanos. Há muitos, vários acadêmicos angolanos muito reconhecidos no nível internacional, nas universidades mundiais e no. As universidades nos Estados Unidos, em Europa, etc., que são até professores ali de alto nível. E o projeto dela foi de criar um financiamento para colocar cadeiras nas universidades cá, financiadas com todas as condições que um professor de alto nível pode ter ali no Harvard ou não sei onde. Sim, sim, sim. Mas cá no país, hein, para criar centros de excelência cá no país. Hein, porque o problema para atrair estudantes, acho que vai depender sobre a qualidade dos professores. Dos professores famosos, professores reconhecidos internacionalmente, e isto pode ser a maneira de atrair realmente até investimento, até pesquisa, até porque estas personalidades realmente muitas vezes são envolvidas nas pesquisas internacionais, etc. E se são colocadas cá nas universidades. A universidade vai beneficiar dos investimentos de pesquisa, etc. Exatamente. E, claro, os estudantes vão beneficiar também. So, isto é uma recomendação feita pelo Dr. Strang. Ok. Okay. Sr. Obrigado pela apresentação. Acho que, para mim, a apresentação foi muito interessante, trouxe algumas análises muito interessantes que podem nos ajudar a construir um debate e encontrar as melhores vias para aproveitar da melhor forma aqueles estudantes que fazem a sua formação no exterior de Angola. Fiquei apenas com algumas preocupações em termos de enquadramento do tema. Eu olho para a questão de atrair estudantes para virem se formar aqui, mas também atrair estudantes que estão no exterior para virem trabalhar aqui. Me pareceu essas duas coisas, assim. E até porque faz jus os comentários que está aí, o primeiro, né? Como atrair os estudantes dos outros países a procurarem educação aqui. Eu acho, na minha opinião, que o problema de atrair estudantes para virem aqui não é apenas este o problema. O problema é são mesmo os que estão aqui também, que não têm enquadramento profissional. Exatamente. Quer dizer, já é difícil quem está aqui, depois de terminar a formação, ter enquadramento profissional. Pior para quem está no estrangeiro vir aqui para ter enquadramento profissional. Mas o problema é muito mais generalizado. É claro que o estudante no exterior é uma particularidade, né, que estamos a utilizar para este debate, mas eu acho que enquanto não resolvermos este problema, e aí eu concordo com o Sr. Alan, porque se criarmos esse nível de competitividade aqui internamente, é claro que depois vamos estar em condições de chamar outros que estão aí fora para estar aqui e cria esta competitividade. De outro modo, até os que estão aqui, que se formarem, não vão deixar os outros virem, porque têm medo de competir, né, com alguém que está a vir potencialmente com maior, né, bagagem, tecnologia e essas coisas. Né? Esse é um primeiro comentário. O segundo comentário, eu fiquei um pouco preocupado com a afirmação de que a falta de sistema de enquadramento profissional. Falta, não sei, porque eu conheço alguns programas que o governo tem, talvez não funcionam bem, né? Ou não estão muito disponíveis também para as pessoas terem acesso. Mas existe o plano de formação de quadros, existe o plano de qualificação do pessoal, até muitas coisas bonitas. Eu acho que só não funcionam devidamente, mas existem. Então, trazer essa abordagem de faltar mesmo não é exatamente este o problema. É que não funciona bem o sistema. É? O sistema não funciona bem porque, neste momento, por exemplo, nós temos uma porrada de universidades e tem muitos estudantes com aptência a terminarem, com aptência de tão logo terminarem, entrarem para o mercado de trabalho. O problema é que você não tem uma diversificação, não da economia, eu não diria diversificação da economia, mas é diversificação em termos de, digamos assim, de áreas, de competências profissionais, para algumas dessas pessoas se enquadrarem. Então, ele vai fazer o curso, mas depois, tipo, algum estudante que faz filosofia ou que faz esse tipo de curso que, às vezes, depois ninguém quer te empregar, porque o mercado não cria condições para um estudante de filosofia trabalhar. Acham que, ah, filosofia, vai fazer o quê? Eu mesmo, quando tentei entrar para a universidade, a primeira vez me inscrevi para fazer filosofia, mas os meus colegas diziam, você vai ficar no desemprego? Vai fazer filosofia, vais fazer o quê? Vais para um banco entregar teu documento, vais trabalhar aonde lá? Eles não sabem onde te colocar. Então, há este problema, que o mercado não cria condições para quem está a fazer certas formações ter enquadramento, porque também não se valoriza muito algumas áreas. Então, você é filósofo, você é mais querido. Não tem empresas de filósofo. Yeah, então, temos esse problema também. E, claramente, acho que podíamos, se calhar, criar até um outro debate para falar sobre a questão da fuga de capitais. Né? Eu não sei se aqui é a fuga. E essa fuga foi em anos anteriores ou se agora, não sei, né? Eu não vi bem a sua colocação, mas eu não consigo enquadrar muito bem, né? Bom, essa é altura. Bom, claro, eu acho que acabas por levantar, não é, dois pontos interessantes. Primeiro, que a ideia geral era dar a ideia de que também qual é a relação entre a busca de formação no exterior e depois um enquadramento profissional. Mas isso depois levanta a segunda questão, o que leva as pessoas a irem tanto no exterior? Porque, bom, olha-se para os outros países, não é que os outros não vão ao exterior para se formar, mas bom, vão, e isso mais em processo de intercâmbio, às vezes um semestre, dois semestres, e não digamos como que fosse o sonho, não é, não é, de tal. Então, a ideia é que, bom, o que leva as pessoas então a levar, bom, é a falta ou de qualidade ou uma falta de, ou seja, a provisão geral ou mínima do próprio sistema de educação. E o que depois é que levou aí a questão que acabas por levantar, que muito bem, não é sobre não, como depois reverter isso, né? Para além do, não é, do enquadramento como tal, como depois então tornar a nossa, não é, o nosso caso mais atraente, não é, também para os outros casos em que os estudantes também quererão vir cá, porque, não é, porque se desenvolver isso, se calhar as pessoas não terão muita necessidade de, não é, de terem que ir fora, porque se começa a saber isso como um intercâmbio, não é, então é uma coisa que depois vê-se que aqui também já há um, não é, há toda uma, não é, há toda uma indústria, não é, como tal, que pode, ou seja, que possa, não é, ou seja, que possa responder, não é, a tudo isso. Então existe toda uma série de... Sim, sim. Olha, desculpa, eu, tá, eu não assisti a apresentação, infelizmente, mas pronto, acho que eu acompanhei. Falou-se muito aqui na questão da qualidade, né, do ensino, da escola, do particular, e como é que ele pode... A qualidade é um pressuposto para atrair os estudantes a virem para a aula. A minha pergunta é, será que esses desafios também não pode ser uma forma de atração? Para estudantes, por exemplo, de países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, e França, e Alemanha, sabe? Outros países, como Portugal, no caso, pode ser também um mercado de atração, porque temos tantos desafios, não sei qual seria a tua opinião. A qualidade como tal? Se não, não, os desafios que o ensino em Angola tem, também não pode ser um motivo de atração para os outros estudantes. Porque também a nível destes países tem muita competição. Exatamente. E exatamente. No caso de países como Angola, que estão nesse processo de crescimento e desenvolvimento, pode ser um mercado de atração também. Sim, até que podia ser, só que as pessoas tendem a olhar para o fator, a qualidade e a saída, não é isso? Ou seja, fala-se em nome de Harvard, e, enfim, porque as pessoas olham para esses nomes com, como quem diz, bom, depois de tal. Às vezes, esses nomes não é porque têm qualidades, não é, excelentes, ou seja... superiores. Exatamente, exatamente. Mas às vezes o nome como tal, e às vezes o curso ou a ideia, porque o Harvard até pode ser bom em certos cursos, mas não é tão bom em relação a outros. E, então, há aí essa ideia. O que pode levar mesmo estes estudantes lá, em função da, não é, da, não é, enfim, a competição que existe lá também, a serem atraídos para locais cá, eu acho que passa por medidas locais primeiro, ou seja, criar condições cá que podem fazer com que o indivíduo lá pode deixar o nível de educação que já tem para vir cá, e não vir cá e depois, bom, estudar física, por exemplo, e nunca ter, não é, ou seja, uma aula de laboratório durante os 4, 5 anos. Isso nunca vai atrair ninguém, não é? Às vezes nem, ou seja, nem as pessoas mesmo cá. Então, há aí essa ideia, não sei se consigo. Adriano, depois da mão, depois do senhor. Não, bom, eu acho que a questão da qualidade é importante, mas várias opiniões foram dadas. Concorrem para aquilo que nós podemos chamar de reforma no Programa Nacional de Ensino. Né? Eu acho que, como o João Domingo disse, existem alguns programas, mas eu acho que o nosso Programa Nacional de Ensino deveria merecer reforma para concorrer àquelas mudanças que estão ali a ser colocadas na segunda pergunta, no campo social, econômico, político e científico. E eu acho que entre as reformas, um dos elementos que deveria se dar mais atenção seria, portanto, começar com a necessidade do país, né? Nós queremos ter um país socialmente muito bom, economicamente muito, muito bom, politicamente muito bom. Portanto, isso poderíamos criar também depois alguns termos de referência para definir o que é que queremos do país daqui a algum tempo nessas diferentes áreas. Mas depois também, e principalmente, definir quantos quadros vamos precisar para cada uma dessas áreas. Saber quantos já temos, quanto vamos precisar. Estamos a falar, por exemplo, da diversificação da economia. Isso é o que para nós? Tem que estar definido. Queremos o que dentro de 25, 50 anos? Quantos quadros já temos para esse desafio? Quantos vamos precisar? Seria o principal para mim. Um segundo elemento seria olhar para os nossos programas curriculares, não é? Programas curriculares que tenham conteúdo, que concorram para alcançarmos isso. Quando o aluno sair da faculdade, do ensino médio, ele está a vir com um conteúdo que vai contribuir para que nós chegamos àquele nível social, econômico, político que nós queremos chegar. Isso é fundamental. Terceiro, seria olhar para a contribuição do Sr. Alan. Temos professores para ensinar esses alunos de forma que tenham essa bagagem. No país temos X, não temos nenhum. Vamos buscar lá fora, atrair aqueles professores de qualidade. Seria o terceiro passo importante. Depois olhar então para os laboratórios, infraestrutura, etc, etc. Portanto, eu acho que deveria-se fazer a reforma, mas olhando numa estrutura que corresponda àquilo que nós queremos para alcançar o nível social, econômico e político que nós definimos agora. Era isso que eu queria contribuir. Obrigado. Yeah, obrigado. Eu também cheguei um atrasado, claro. Né? É o seguinte, olhando para essa questão sobre como atrair estudantes dos outros países procurando educação aqui. Eu nasci no AMBO, cresci no AMBO e pronto, acompanhei um bocadinho a Faculdade de Agronomia no AMBO. Na altura, nos anos 80, princípio dos anos 90, havia estudantes que vinham de outros países, como São Tomé, Moçambique, e faziam superior e muito bem. Aliás, há pessoas que se formaram nessa faculdade e que hoje são angolanos, vivem em Angola e estão cotados a nível de mercado. Eu penso que era também buscar um bocado a história para rever que processos é que haviam no passado que atraíam esses estudantes para o país, não sei se era político. E depois, eu penso que a Faculdade de Agostinho Neto, a Universidade de Agostinho Neto foi uma referência, mesmo para quem estudou na Faculdade de Direito, hoje em Angola e não só, tem nomes que têm uma cotação acima da média. Preferem palestras mundo afora, Europa, África, etc. e tudo mais. É olhar um pouco naqueles bons exemplos que aconteceram no passado, tentar, se calhar, reativar isso. Por exemplo, eu vou falar de Moçambique. Moçambique tem a faculdade, a Mondland. É uma referência em Moçambique e atrai outros estudantes, tanto angolanos como outros países. Vão para lá porque tem uma referência, provavelmente eles apostam naquilo que tem a ver com a investigação científica. Então, nós precisamos aqui no país também ter uma universidade de referência para ir atraindo, quer dizer, tem um nome no mercado e está cotado, tem eu sei, por exemplo, a Faculdade de Direito tem um gabinete de excelência, não sei se é isso ou não. As pessoas que vão lá para fazer mestrado passam por um crivo. Eu penso que é ali quando nós temos que começar, para atrair também outros estudantes de outros países. Eu não vou falar dos Estados Unidos, vão falar de outros países aqui a nível da África, né? Yeah, obrigado. Tem razão que a Faculdade de Agronomia e o Centro de Estudos no AMBO foi considerado, parece que o melhor em África, para sim. Muitos anos, hein? Mas logo sim. Em 91 foi destruído. Muito obrigado pela apresentação. A primeira coisa que eu vou falar aqui em Angola, quando nós estamos falar no ramo internacional, nós temos uma boa imagem do que aconteceu aqui, depois da guerra, a reconstrução. Agora, no ponto de vista prático, tem falhas. Falhas do ponto de vista cultural de fazer negócio. Essa é uma falha muito grande. Porque a cultura, interação cultural em termos de negócio, se nós estamos a ouvir, muitas pessoas estão a falar de diversificação da economia. Diversificação da economia vai levar país parceiro que tem grande tecnologia, que tem conhecimento, que tem prático, que tem também capital humano para intercâmbio. Né? Mas o que acontece agora, sobretudo disso? Nós temos também a diáspora. A diáspora de Angola, com a imagem que o país tem, não está isso, não são utilizados. Nós somos os pioneiros. Eu comecei em 2002, a partir dos Estados Unidos, no Carolina do Norte, onde nós fazemos uma conferência com a diáspora africana e a liderança econômica nesta região. Porque teve uma plataforma dos angolanos, congolenses, nigerianos, que tem negócio que está a andar. Depois nós vamos olhar a África. Nesse tempo, a abertura foi a Angola, nós vimos cá, mas com causa da guerra, etc. O que o consul falou, sobretudo, eu estou a trabalhar num projeto, me levou quase três anos, girar dentro da região. Quando eu girei dentro da região, eu fiz uma declaração, nós estamos vivendo num país, aqui na região, 90% é rural. Nós podemos ser óleo, mas com óleo, o que Angola vai ser? Vai ser um país com desenvolvimento, mas sem crescimento. O que está a acontecer agora? Por quê? A diversificação da economia começou já no programa, mas do ponto de vista prático, não existe. Do ponto de vista parceiros, nós estamos a vir o parceiro ocidentais. A China vem na maneira dele, mas os parceiros ocidentais têm maneira, têm regra de cultura de negócio que deve ser feito. Nós estamos a implementar um projeto, você está com outro parceiro, você está a trabalhar 95% dentro do projeto, até não vai conseguir assinar um memorando, está a pedir a coisa que não tem nada a ver. Nós vamos levar aqui um professor emérito de grande potência, canadiano, francês ou americano. Através desse, tem investimento, tem ideias, tem pesquisa de mais de 35, 100 anos de experiência que foi feita em outro país africano, no termo da cooperativa agrícola. Se você não tem cultura da cooperativa agrícola, você deve ir buscar esse conhecimento, porque aqui, do ponto de vista sociológico, vai levar problema, ninguém está a entender isso. Precisa do parceiro que vai acompanhar essa diversificação da economia. Nós temos uma população de juventude mais grande. Daqui 10 anos, o que vai acontecer agora? Empreendedorismo. Nós falamos, sobretudo, de empreendedorismo. Empreendedorismo deve ser uma alternativa para angolano incentivar esse empreendedorismo através da escola, através da atividade extracurricular, através também do próprio homem de negócio. Terceiro ponto, é o ponto da meritocracia, é o ponto também da discriminação. Discriminação, porque tem um angolano que fala, não fala português, fala francês, fala inglês, fala todo tipo de língua. Esses são também parceiros do Estado, parceiros dos outros angolanos. Para criar essa plataforma, precisa de uma estrutura de acolhimento, que entende como os outros países funcionam no termo cultural de negócio. Uma vez que nós temos esta plataforma, essa plataforma tem regra, tem estrutura, nós vamos começar a criar esta atividade, atrair os estudantes fora. Esses estudantes, porque nós temos aqui no termo de pesquisa, no termo da novidade, nós temos fauna, nós temos muitas coisas que podem ser estudadas, que podem ser respondidas. Os estudantes de fora, e depende de qual é a estrutura que nós vamos criar aqui, que vai transferir esse conhecimento. E a gestão vai ser uma gestão mista, porque os angolanos devem aproveitar também. Esses são, no meu ponto de vista, o que está a acontecer aqui. Aqui, eu não sei, com essa diversificação da economia, que os orelhos vão ser mais abertos, mas o pé deve andar também, juntos, senão o corpo... eu acho que esses comentários são muito interessantes e muito bons. É possível também, bom, falar não só ainda da atração, mas também ainda do próprio enquadramento, não é, profissional dos que, não é, dos angolanos que se formam fora, não é, sobretudo, embora também há problema de enquadramento profissional dos locais cá. Quer dizer, é possível falar das duas, embora esta foi uma das derivações, não é, daquilo que eu enfim, também. Martins, ok. Acho que os colegas que me antecederam foram bastante sucintos nas suas abordagens. Eu tenho uma certa preocupação quanto à atração dos estudantes que se formam no exterior, porque eu noto que existe uma dinâmica de fechamento que se desenvolve cá, que impede muitas vezes os estudantes que se formam no exterior conseguirem um emprego, por exemplo. E muitas vezes eu um pretexto que a mim pessoalmente incomoda, o facto de guerra. Diz-se, no tempo da guerra nós aguentamos, vocês foram se formar. Agora vocês estão a voltar, nós não podemos ceder os nossos lugares a vocês. Ainda que não tenham competência, nós sabemos que muitas vezes aqui as pessoas não ocupam os postos de trabalho só pela competência, né? Existem vários fatores. Então isso é um desafio que eu acho que nós, enquanto sociedade, temos que ultrapassar, mas que encaro com uma certa preocupação. O outro aspecto relativo à reforma do sistema de ensino que o colega antes tocou, eu penso que essa reforma podíamos alargar um pouquinho mais em termos práticos, não só na melhoria do conteúdo, mas também do aspecto que eu acho que é fundamental e que depois influencia na competitividade no mercado de trabalho, que é o tempo de ensino. Ou seja, o nosso período, eu defendo que o período letivo é muito curto. Nós vamos à escola às 8 horas e saímos às 12. Sinto que a nossa capacidade de concentração, a nossa mente está... E isso foi feito durante muito tempo, do ensino base, mais ou menos até o ensino médio, nós estamos preparados para ficar concentrados não por muito tempo, simplesmente aquelas horas em que duram as aulas antes, no período até antes da universidade, e que depois o nosso corpo, não sei, parece que não reage de forma satisfatória ao período normal de trabalho. Se prestarmos atenção, muitas vezes as pessoas são mais competitivas ou são mais produtivas no período da manhã, nos seus locais de trabalho. Até depois, quando se vai para o almoço, normalmente o período da tarde é pouco produtivo. E quem trabalha somente de tarde, durante o período que estiver a trabalhar, ele é bastante produtivo. Mas trabalhar o dia todo já não é. Eu sei que em termos objetivos não há condições para a melhoria desse aspecto. Mas que eu acho que se melhorarmos isso, vai também ajudar-nos a capacidade de nos mantermos concentrados durante o dia todo e sermos, consequentemente, mais produtivos e mais competitivos com relação aos indivíduos que se formam no exterior da Angola. Mais um comentário só. Eu acho que uma coisa interessante que o colega também aqui, que antes deu, o colega que está a falar, falou, é efetivamente criar estruturas que estimulem, incentivem quem está a fazer a universidade, quer esteja no exterior, quer aqui, mas principalmente, que é o nosso caso que estamos a comentar agora, no exterior, que faz com que as pessoas identifiquem outras formas alternativas de ter emprego. Porque, bom, a visão, por exemplo, que se tem aqui da maior parte dos estudantes é que quando terminará, quer uma vaga no funcionalismo público. Isso não é para uma economia de mercado. É preciso começar a mudar, a substituir um pouco o nosso paradigma. Porque isto de pensar que o público é que vai arranjar trabalho para as pessoas numa economia de mercado, isto é complicado. Nós não vamos ter empregos para ninguém. Se você reparar, o número de estudantes que saem das universidades anualmente são muitos. Eles não têm onde ficar, porque não há depois um sistema que os permita criar uma visão empreendedora, de até mesmo criar o autoemprego. Um estudante está a fazer, por exemplo, informática, termina o curso superior, ele não consegue ter emprego. eu acho que ele teria, ele tem tudo nas mãos com o curso dele, até mesmo para fazer gerar emprego e criar até emprego para outros também, tá ver? Mas depois isso se esbarra, porque às vezes ele tem iniciativa, mas não há um sistema que lhe permite depois financiar o projeto dele. Então é preciso que hajam outras estruturas que apoiem esse tipo de iniciativa, porque eu lhe digo que tenho muitos estudantes aqui mesmo, que têm muitos bons projetos, mas esses projetos depois não vão a lado nenhum, não tem continuidade, porque não há uma estrutura que apoie isto. Então ele não tem emprego, começa a fazer biscatos, vai aí numa clínica, se é enfermeiro ou médico da aula, vai ali, aliás, atende pacientes, vai ali e aqui. Quer dizer, é preciso que haja esse sistema funcional. É um sistema que começa com o estudante que toma a iniciativa de ter um curso, a universidade e o mercado. Então, esse sistema tem que funcionar. Faz alguma contribuição? Queres comentar? Senhora Aula, tem alguma coisa? Tem. Eu estava a tentar fazer a ligação da economia e a forma como nós podemos atrair estudantes estrangeiros para vir cá em Angola. Como é possível, no ramo da economia, conseguirmos atrair vários investidores que é para vir investir em Angola e na educação não conseguimos? Será é falta da visão dos estudantes no exterior para olhar para Angola ou não está conseguindo perceber isso? Não sei o que é que pode dizer. Bom, eu acho que, de maneira geral, passa mesmo por a criação dessas estruturas, né? Porque, bom, se já há problemas de maneira local, não é, em que há tantos estudantes a saírem das universidades cá, mas também não conseguem e acabam indo muito para a função pública, e, bom, e é um ponto até muito interessante, porque as pessoas gostam de entrar na função pública porque pensam que entrando na função pública tem emprego para a vida, não é a ideia de que a função pública é assim. Mas também a ideia de que também não passa só de uma visão, não é, dos estudantes que estão fora para uma visão cá local de onde as coisas estão. Mas se cria estruturas locais em termos das disciplinas, em termos das saídas de emprego, em termos, não é, das oportunidades aqui e acolá. Não é, quer o estudante que vem de fora, quer o estudante local, ao terminar saberá mais ou menos onde se dirigir e, não é, para que possa dar então a continuidade daquilo que são os seus sonhos. Então, o que falta mesmo cá, em muitos casos, é aquela dinâmica, não é, aquela ligação, aquele pensamento, não é, futurístico, em que onde é que queremos ir e como é que lá vamos chegar. E depois também tem a ideia de que, me parece que também nem o Estado, nem o governo sabe, afinal, quantos estudantes têm a se formar em fora e o que estão lá a fazer, a menos que são eles mesmos que enviam os tais estudantes. Então há toda uma dinâmica em que, bom, passa-se pelo censo, passa-se pela, não é, ou seja, pela recepção desses estudantes, numa medida que também não é receber-lhes e já dar emprego, mas receber-lhes e dar-lhes oportunidades, né, dar-lhes, né, várias aplicabilidades, porque um dos fatores que conversamos aqui muito é o facto da aplicabilidade. O indivíduo até pode não encontrar aqui oportunidades, mas, enfim, não aplicar aquilo que passou os anos a estudar. Então, acaba criando subterfúgios e tudo mais. E isto acaba por não capacitar, de maneira geral, a sociedade como tal, tá entendendo? Porque, enfim, porque depois continua-se a criar a ideia de dependência, em vez de, não é, criar condições cá, de pesquisa e outras coisas que podemos, a partir mesmo só do que vemos cá, criar estruturas de pesquisa e resultados locais. É. Então, mais ou menos por aí. Pegando agora na questão da pesquisa local, há também uma grande questão que é da qualidade que não se vê nos estudantes que fazem formação localmente. Ainda ontem estive a conversar com uns amigos e que me contaram um episódio que foi o seguinte. Há uma empresa que faz perfuração, faz furos para obtenção de água. Uma determinada empresa contratou esta empresa que faz furos para fazer perfuração num terreno em que eles haviam de explorar e que necessitavam de água. E houve um estudo feito por pesquisadores angolanos que revelou que naquela localidade a terra é rochosa e para fazer perfuração tinha que se fazer uma perfuração a cerca de 200 metros, só daí é que se poderia ou não encontrar água. A empresa faz o contrato, já tinha esse estudo feito, vai para o terreno e faz uma perfuração na ordem de 150 metros e não encontra água. E depois o proprietário da empresa contratada para fazer o furo pergunta: olha, nós não estamos a conseguir encontrar água, esse terreno é rochoso, vocês têm algum estudo que fizeram com relação ao terreno? E nós temos um estudo que foi feito por angolanos, mas nós não acreditamos porque não reconhecemos qualidade nele. Então mostrem cá o estudo. Quando foram ver o estudo, dizia que ali era difícil encontrar água pela característica do terreno e que a maquinaria que deveria ser usada não era aquela que a empresa contratada estava a usar, porque com aquela não havia de encontrar água e muito pelo contrário, ia criar prejuízo porque as pessoas iam gastar tempo, quebrar as máquinas que não eram apropriadas. Exatamente. É essa questão também, como disse o João, temos também mudar o paradigma. Há qualidade, eu reconheço que há alguma qualidade no ensino que se faz cá, poderá não ser das melhores, mas é necessário que se potenciem as instituições para que melhorem ainda mais aquela qualidade que já existe, em vez de dizer taxativamente que não existe qualidade. Esses discursos vão aparecendo de professores, de dirigentes do país, a dizer que o nosso ensino ainda não tem qualidade. Ok, estamos a cerca de quase 41 anos de independência. Já reconhecemos que não temos qualidade no ensino. Então, o que fazer? É a altura de deixarmos de dizer que não temos qualidade e dizer, olha, temos que melhorar aqui e acolá, manter os níveis de qualidade que já fomos adquirindo. Os colegas fizeram vários comentários de universidades que existiam, que eram de referência no mundo e em África, e que não cabe em mim perceber porque é que hoje elas encontram-se quase que desaparecidas. Porquê? Porque nós é que temos que investir na qualidade do nosso ensino. E para mim uma das soluções é investir no ensino primário, no ensino geral, que é onde os estudantes começam a ganhar principalmente o gosto e perceber o quão é necessário ir para a escola. Porque às vezes conversando com a criança não tem noção da importância de ir para a escola. Porquê que eu tenho que ir para a escola? E acho que é aí onde nós começamos a falhar, na base. Investir na base para que não possamos colher frutos no futuro, não é? Tentar agora corrigir aqueles que já estão no ensino superior. No ensino superior já não se faz correção a ninguém. Os estudantes já vêm com vários vícios, já vêm com muitas deficiências e para aí não dá mais para corrigir. Desculpa, outro caso que está sendo muito falado no Angola é a Faculdade de Ciências. A Faculdade de Ciências, todos os anos, tem estado a produzir estudantes com alguma excelência. Inclusive, eu tenho intercâmbio com outras instituições. E eu, pessoalmente, conheço muita gente que estudou. Estão bem enquadrados, inclusive são empresas que vão lá recrutar o pessoal. Sim. Então eu acho que é um estudo de caso para ir explorando melhor, saber quais são as ferramentas que têm estado a usar para que isso aconteça. Mas, colegas, eu concordo com a Adriana sobre a questão de uma reforma, até no currículo de formação, porque é incrível, há universidades aqui, e eu estou a receber o processo de estudantes para enquadrar o estágio de de AWD. Há cursos, um estudante que está no terceiro ano, tem 25 cadeiras, 25, com coisas muito esquisitas. Eu não sei se é para fazer o que é aquilo. Perde-se muito tempo a dar coisa a estudantes que depois. Não tem uma Não tem, está estudando tanta coisa. Porque depois as tantas ele não é especialista de nada. Quer dizer, ele sabe tudo. Não pode. Perdemos muito tempo. Do primeiro ano ele está a dar cadeiras que até lhe fazem reprovar, mas não são a essência do curso. Isto não nos leva a lado nenhum. Ele acaba por sair depois, ok, eu sei como tem bem que. Ah, eu entendo isto, entendo aquilo, mas você não pode entender tudo. Não, a parte disso, João, desculpa lá, a parte disso, vais para uma faculdade de arquitetura, né? com cursos de arquitetura e outros cursos, portanto, o custo da construção no país. Que o programa curricular e todo o ano, todo o período de ensino, o aluno aprende só a projetar e a construir betão, né? Mas nós estamos aqui a falar que o nosso país é 80% rural. Não tem depois nenhuma aula de materiais alternativos. Você está sabendo? Então, é complicado isso. É, há uma expressão que eu gostava de, se calhar, de deixar isto aqui assim conosco no ar e pensar. Eu estive a ouvir uma vez um vídeo de um professor, um professor de uma universidade de fora, daqui de Angola, e ele fazia uma comparação interessante entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Algumas pessoas não gostam muito desse termo subdesenvolvido, mas pronto. E ele dizia que a diferença que existe, no seu ponto de vista, entre os estudantes dos países do ensino desenvolvido e subdesenvolvido, é que nos países subdesenvolvidos, os estudantes vão para a universidade para ter emprego. E nos desenvolvidos, os estudantes entram para a universidade para criar emprego. É um pouco essa lógica que ele trouxe. Todo mundo aqui vai para a depois que tem emprego, mas você não cria nada, não trouxe nada de novo, não cria coisas para os outros, então o país estagna, fica sempre na mesma, porque não se inova também, até as tantas. Todo mundo só entra para depois conseguir o que os outros já fizeram. Então é uma espécie só de continuar, não tem nada de novo. Ok? Acho que, bom, fica assim. Vou acrescentar. Esse é o desafio da educação. Dois minutos. Já excedemos, vamos ficar mais 5 minutos. Ok. Mais quantos minutos, Tiago? Mais 2 minutos. Eu não sei qual é o termo em português, mas é imputabilidade. Né? Ele falou sobre tudo da potável. Eu estou a trabalhar com um engenheiro hidrônico. Se você vê em todo Luanda, Palanca, não sei o que, Sapu, tem Fariz, né? Esse Fariz tem quantos anos? Porque quando os estudos geotécnicos foram mal feitos, esse é o resultado. Uma empresa angola tem bom engenheiro também aqui em Angola, tem qualidade, mas a qualidade se recruta, né? Se você recruta boa qualidade, um bom parceiro fora, para acompanhar, o crescimento é real. Você vai sentir que você está trabalhando, sobretudo com a água e isso. Faz algum comentário? Não, eu não estou a cortar, né? Nós definimos o tempo. Tem um jeito de remate final, Ricardo? Sim, bom, eu acho que eu acho que, bom, obrigado em primeiro lugar pelos comentários e pelas questões e eu acho que de maneira geral conseguiu-se entender a partir das opiniões, não é, de todos nós, os problemas que Angola enfrenta e o que podemos fazer. Mas uma das coisas que gostaria, até por terminar, passa por uma das coisas que você disse. Então eu acho que, de maneira geral, às vezes a formação, ou seja, o enquadramento profissional cá não passa só pela formação no exterior, né? Passa mesmo pela formação individual. E a formação de cada indivíduo é a partir de cada base, não é? É a partir da base. Não é esperar que a pessoa esteja no ensino superior para que depois quer. Porque só formando a base, quer em Angola, quer na Namíbia, quer na Nigéria, quer em Moçambique, quer em Portugal, quer no Canadá, quer, só formando a base é que se forma um ser humano realmente capaz, né? Capaz de atender àquilo que se espera do amanhã, não é? Porque, enfim, vivemos num mundo que está cada vez mais a mudar. E para o caso Angola, eu acho que o momento que vivemos agora seria um momento muito importante, não é? Ou é um momento muito importante. Um momento de cada um repensar e cada um depois também ajudar o país, não é, a crescer. Para que amanhã não estejamos mais onde estamos. Não é? Então, isso passa por aí. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado a todos. Damos então finalizado nosso espaço de debate.